com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, esta em 107,9, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas: uspfm@sc.usp.br. Mas vamos nós com música. Vamos homenagear os santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. O Antônio, o João e o Pedro, por que não? Tão íntimos da população brasileira com as festas juninas. E estas músicas que vamos rodar enaltecem as festas de junho, que vão acontecer também com os Jogos da Copa sendo realizados lá na Alemanha. E nada melhor do que reativarmos a nossa memória com o Coro Festeiros da Alegria cantando, em arranjo do Rubem Pérez Opocho, do Alberto Ribeiro, Sonho de Papel. Na pedida, Jackson do Pandeiro, saudoso intérprete e ritmista. Ele era pandeirista e cantor. Jackson do Pandeiro, do Antônio Barros, São João na Roça. E ainda para os nossos ouvintes, enaltecendo o Tonho, o João e o Pedro, que são Santo Antônio, São João e São Pedro, Aurora Miranda e Francisco Alves. Gravação antológica arranjada pelo Lírio Panicali, do saudoso bom baiano Assis Valente, Cai, Cai, Balão. Subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. Um balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. Subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração. Subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira no meu coração. Um balão vai subindo, vem caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira no meu coração.

Deitei-me então sobre o peito, vieste em sonho ao meu leito, eu acordei que aflição, pensando que te abraçava, alucinado apertava, eu mesmo o meu coração, mas ela está em nossa sintonia. Vamos nós com música nesta manhã de domingo, vamos sim. Mais um ouvinte araraquarense, mais um ouvinte que está em nossa sintonia na acolhedora Morada do Sol. Desta feita vamos atender a missiva do Sr. Nazareno de Lima Filho. Ele reside na Avenida Brasil, lá em Araraquara, e gostaria de ouvir com a banda RGE, em arranjo do Enrico Simonetti, aquele maestro que morreu lá na Itália e que só usava meias vermelhas. Simonetti regendo a banda RGE, do J. Rui, Formosa. Para ele, o araraquarense Nazareno de Lima Filho. Ainda, Yvonne Cury, saudoso intérprete mineiro da cidade de Caxambu. Aqui, em arranjo do maestro Zacarias, do poeta Luiz Vieira, inteirinha. Felicidade inteirinha e em sua vida inteirinha repousar meu sonho inteirinho e depois morrer inteirinho, mas morrer risonho inteirinho. Gostoso é viver gostoso de alguém, gostar de quem gosta da gente também, amar sem temer o gosto de amar. Se o amor faz sofrer, eu quero só ver onde vou parar.